Hello World. Está começando mais um Geek Geek. Uhá! Eu sou o Pablo Marx. Eu sou o Charles Rosenberg. Eu sou o Neto Zeppelin. E eu sou o Rodrigo Tucano. E hoje vamos apresentar mais uma categoria do nosso programa, o Update Bibliográfico. E ninguém melhor para abrir essa nova categoria do que falar de um dos maiores gênios da humanidade. Todos os geeks devem muito a esta pessoa, porque sem ele, nenhum equipamento elétrico seria como nós conhecemos hoje. Hoje falaremos de Nikola Tesla! É, e para nos acompanhar nessa viagem histórica, estamos aqui hoje com Rodrigo do Quarto Sinistro. Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo. Ah, valeu aí, galera. Tudo beleza aí. Vamos ver o que é que dá falar sobre esse gênio da física. E como não seria bastante ter o Rodrigo, nós também convidamos usuário compulsivo do blog Usuário Compulsivo. Tudo bom, compulsivo? Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa, velho. Fala, galera. Obrigado. Vamos ver o que rola aí. Não conheço muito do cara, mas eu li um pouco a respeito, assisti um filme com ele e vamos tentar participar da brincadeira com vocês. Tentar participar compulsivamente da brincadeira. Eu tô meio tímido aí. Tá meio tímido? É a primeira vez, né, compulsivo? Pois é. É, a primeira vez... Dói... Podcast. Isso, a primeira vez dói um pouco, mas vale a pena. Não sei se vale a pena, mas você tá falando... Conhece do assunto. Olha, nesse update 16, você vai conhecer sobre Tesla... A vida dele, como foi a infância, como ele começou a ser um cientista, o relacionamento dele com o Thomas Edison, porque que ele era um maluco, considerado um maluco por todo mundo. E isso tudo num roteiro esplendorosamente escrito por Rodrigo do Quarto Sinistro, que provavelmente não iremos seguir completamente. Mas antes nós teremos o gostoso, o Quarto Sinistro, então falaremos sobre Tesla e terminaremos com a leitura de e-mails em Star Wars. É, vamos falar rapidamente de mais três podcasts essa semana que vale a pena vocês conhecerem. Olha, a gente não vai nem falar de Nerdcast, nem de Rapadura Cast, porque quem não conhece esses dois, amigo, não sabe nem o que é MP3. É boa. Ah, então vamos falar de outros, né? Ó, tem o Pode Comer, que é o podcast do Comer com a Mão, que fala sobre cinema, música e variedades. É, quem faz esse podcast é o Marcelo Salgado, que é colaborador do Jovem Nerd, junto com a Isabela Cabral e com o Techman, que teve aqui semana retrasada, né? No Quarto Sinistro. E o podcast é bem informativo, irreverente, muito legal mesmo. Pode comer. Tô pensando um índio, cara. Bom, tem também o Comic Pod, né? Que é um podcast especializado em histórias em quadrinhos e conta com uma equipe que vai desde fãs adolescentes até especialistas com mais de 30 anos por aí, né? Isso aí não tem idade, realmente. E temos também o ComboCast, que é o plano de dominação mundial de Thiago Andrade e Vinícius Schiavini. Que agora eles contam com três podcasts. O Alternativando, que é de música. O Dimensão Nerd, que é de notícias, todo mundo conhece. E o Fala Séries, que é sobre séries de TV. Capitão Óbvio! Ah, e lembrando que a partir de agora nós estamos competindo para ser o podcast com a maior duração, viu? Decodificando o que se curte, não, brincadeira. A gente vai tentar deixar o treco com menos de 1h20, pelo menos. Estamos fazendo o possível. E agora com vocês, a área gostosa do GGH. Vivo sem... Yeah, man, let's go. Vai. Se ninguém começa essa porcaria, eu vou começar. Começa. Eu tenho vergonha. Rodrigo, dá pra todo mundo. E aí, mundo calado, pra eu começar amigo, então? Bora, meu colega, que eu tô com fome. Meu amigo, dá carrinho não, macho. Bom, então a gente tá aqui começando mais um gostoso. Já foi anunciado na vinheta, então não vou falar mais nada. Vamos direto pros links. Vamos embora, simbora, simbora. Todo gostoso, vale repetir, que é a nossa sessão Delicious. É a nossa versão do Delicious. Sim. Sim, os nossos links favoritos da semana nós compartilhamos com vocês, nossos queridos ouvintes do GGH. Porque mais gay do que gostoso é delicioso, meu irmão. Aí tem que ficar gostoso mesmo, né? E lembrando que o gostoso é um patrocínio dos tecidos Buzi. No outono, use malhas e camblaias Buzi. No inverno, lambuzi. Lambuzi da cabeça aos pés. O meu link desta semana, o meu link gostoso dessa semana é o idig.com. Vai estar aí o link no post, então não vou nem tentar explicar como é que escreve isso. Bom, nesse site você consegue praticamente qualquer música, cara, né? Teoricamente dá pra escutar no site as músicas, é uma qualidade razoável o áudio. E, cara, acho que todas as músicas que eu digitei na barra de busca até agora eu consegui ouvir. Muito legal esse site, cara, eu recomendo. E outra, não só músicas, mas vinhetas, efeitos sonoros, qualquer coisa, comerciais, você consegue achar aí no idig.com. E depois ele reclama dos nomes dos sites que eu cito, né, cara? Não, mas o meu, depois o pessoal vai ver aí no post, o meu é o mais simples de escrever que tem o meu. Simples, né? Tá bom. No chão, ai, ai, ai, fazendo risco no chão. Meu D-Pad Hero é a melhor adaptação 8 bits de Guitar Hero que eu já vi em toda a minha vida. Ah, eu vi aquele dia, você me mostrou. Muito, muito tosco, pra falar a verdade. Muito. Cara, eu também achei. Quando eu vi a primeira vez, eu também achei, mas eu baixei e instalei. Eu fiz questão de gastar 5 minutos pra pesquisar, encontrar e baixar o emulador de Nintendo pra poder jogar D-Pad Hero. E eu vou te contar que vale a pena, cara. Não parece, mas vale a pena. Tem. Então, eu sou um guitarrista foda, velho. Ah, tá. De air guitar, né? Uhum. É, eu toco Sol Baião, Luiz Gonzaga. Ah, na guitarra, é? Beleza. Tudo na guitarrinha. Beleza, próximo link. Ele é fã do Chimbinha. Aliás, eu devo ressaltar que na Deciclopédia, como quiserem, eu falo do jeito que eu quiser, tem lá um verbete do Chimbinha, cara. Muito bom. Claro, obviamente, eu dei a minha contribuição, né? E lá você vai ver que ele que ele é o cara que inventou a técnica no hands de tocar a guitarra, né? Então, podem entrar lá e conferir essas coisas aí. Muito legal. Você notou então, que hoje o Charles tá mega pronto, falei, cara? É, ué. Tá pronto, falei total. Tá descarregando toda a ansiedade que ele tem. Eu tô jogando D-Pad Hero. Pronto, falei. Sem invejar a ninguém, satisfeito a trabalhar. Vamos lá, o meu link gostoso dessa semana é o splendisimage.com. Eu inglês é foda, velho. Sotaque britânico, né, Tucano? É, sotaque britânico é outra coisa. Explendisimage. Eu estudei na mesma escola de idiomas do Lula. Não, na realidade, o correto seria explendisimage. .com, né? Irmão, olha, é o explendisimage.com. Que site é esse, velho? Cara, isso aí, eu acredito que seja a fonte de todas as fotos toscas que a gente vê na internet, cara. Eu já encontrei muita foto tosca que eu falei, meu Deus, onde é que o cara pegou isso? É desse Deus site, Deus. Desse site, cara. Se você quer ver qualquer imagem tosca, nossa, cara, mas tem muita, cara. Não tem pouca, não, tem muita. Eu vou dizer uma que eu tô vendo aqui. O cara colocou como capacete uma bota de borracha. Asfixia total. Não, tem um cara que fez uma máscara de geleia e pregou um monte de banana na cara, assim. Nossa, cara. A hora que eu diga mais. Pegando água do mar, né? Ou então ele deitado no teclado, total derrotado, estressado depois de um dia de trabalho. E o cachorro Dumbo voando com a orelha. É. Não, muita imagem, só vendo mesmo. Esqueçam esse título que não tem nada a ver. Splendid Images. Isso aqui é uma fonte de imagem tosca. Não, é só uma propaganda enganosa mesmo. É, alguém foi bem intencionado e vamos fazer um site com imagens curiosas e as pessoas explicarem. Pronto, virou um negócio de imagem tosca. É porque os caras seguiram o mesmo padrão da enciclopédia, né? Então, é tipo assim, um site colaborativo. Cara, tem uma tábua de... Tem um banco, sei lá, uma tábua, um banco com um couro de porco. Tipo, os caras encheram de almofada e botaram um porco pra sentar, mano. Nossa, é muito tosco. Ah, não, cara. Cada um com suas manias, né? E tem umas imagens curiosas, tipo um cara de quatro. É curioso. Em posição pra fazer apoio pro sniper. Tô curioso agora. É um perigo isso, né? Mané de chi, vai agora. Eu te espero por aqui. Bom, meu link gostoso. Fala aí semana, o nome. Né? Vai lá, manda gostoso. Ver. Como é que é o nome mesmo, Sinistro? Explica pra gente. Fala aí. Let me Google take for you. Deixa que o Google faça isso para você. É o seguinte, é um site meio... É, pra quem não sabe mexer no Google, né? Ajuda bastante na hora de pesquisar. Não, peraí, não. Para aí, cara. Como é? Sabe mexer no Google? Não. É, rapaz, sempre tem autistas, né, na internet. Só se for, né? Pois é. Aí é verdade, cara, tem um balãozinho escrevendo assim, digite a pergunta e clique no botão. Cara, ó, pode continuar gravando, eu vou embora, cara. Parei. Que é isso, cara? Não, o site, ele focaliza exatamente no que, por exemplo, você digita, cozinhar macarrão. Vai aparecer um monte de propaganda de macarrão e tal, se você for no Google, normal. Agora, se você visitar isso aí, vai aparecer formas tipo, como cozinhar macarrão, miojo, sei lá, qualquer coisa. Não fazer piadinhas de cozinhar, beleza? Tem uma utilidade muito, muito grande disso aí. Sabe quando você tá num fórum e um cara, um noob na vida... Olha, rapaz! Ele não tem noção, sabe que esse cara sem noção... Chega e pergunta uma coisa que, com uma gulgada, você encontra a resposta de cara. É verdade. Não é pra tem? Isso, cara. É pra isso que serve, é verdade. É pra isso. Então, em vez de você colocar lá uma resposta do tipo, o cara pergunta, né? Como é que eu faço pra conectar um gamepad USB no meu computador? Puta, aí tem gente que coloca lá. Isso aqui, ô Pablo, é a alternativa pra você falar, não falar de maneira mal educada... Pesquisa no Google, né? Exato. Tipo, eu tô botando aqui, ó. O Rodrigo Sinistro é gay. Aí pesquisar Google. Aí ele soltou um link, né? Aí você passa esse link pra pessoa. Aí você passa esse link pra pessoa, né? Aí a pessoa vai abrir, aí vem o mouse. Aí digita o Rodrigo Sinistro é gay. Aí clica em pesquisa Google. Aí a resposta é fácil, né? Exato. Eu digitei aqui no site também. Eu digitei Rodrigo Tucano. Apareceu a foto do Bruno Marrone. Agora, olha só, tem uma coisa legal nesse site, que é o seguinte, lá embaixo tem o live stream. Quando você clica nele, você vê o que a galera tá pesquisando naquele momento, sabe? Você vê. Nossa, que interessante. O link não rouba, por favor, né? Não faz o cara chorar, cara. Por que alguém pesquisaria o número de baixas da Revolução Farroupilha no Google? Cara, tem alguém estudando. Olha o que apareceu aqui, fazendo tarefa de casa. Olha o que apareceu aqui agora, ó. O Rodrigo Sinistro é gay? Ah, foi do campo. E eu? Ai, ai. Cara, ninguém riu, mas é engraçado, cara. Talvez possa não ter sido engraçado pra ele, mas foi engraçado. Engraçadão. Muita gente deixou de jogar Atari porque não há mais Atari no mundo. Nossa! Então, acabou? Certo? Saiu de linha? Pô, cara. Pô, cara. Eu ia comprar o meu. Não foi nem lançado oficialmente no Brasil ainda, cara. Por isso que eu não encontro mais jogo. É novidade pra ninguém, beleza, né? Porém, a pessoa que reverencia. Eu mesmo, eu tenho que estar em casa ainda, com alguns cartuchos. Funciona legal. Bem bonitinho, né? Só que para pessoas que não têm, existe um site chamado 2600. Quem não comprou ainda, né? Quem não comprou ainda, o Atari. É uma raridade, né? É muito caro e tudo mais. Então, existe um site chamado 2600online.com. Que não está abrindo. Já tá legal. Então, o que acontece? Nesse site, você vai jogar o Atari 2600, que foi o Atari mais famoso entre todas as versões do Atari. Existem muitos títulos de jogo. Meu irmão, o site é muito foda. O site é muito bom, tem muitos títulos, você se diverte pra caramba. Ah, muito o design é foda, tá muito lindo. Do 3D, velho. O 3D, meu irmão, não tem condições. Se você for jogar Pac-Man, olha, muito. Space Invaders, eu tô vendo aqui, Space Invaders, amigo, é o jogo. Não. Gráficos de última geração. Pra quem quer reverenciar um dos melhores videogames de todos os tempos, entre 2600online.com. É muito 16600. Massa, véio. Atari Rules. Eu tenho uma piada pra encerrar o bloco. É 16700. Eu tenho uma piada pra encerrar o bloco. Certo, vai. Antes que acabe a graça, vai logo, rápido. Esse site do Neto aí é para as mesmas pessoas que não dão conta de usar o Google, pode acessar ele para jogar Atari, né, cara? Vou ter uma piada melhor. Da carinama! Da carinama! Bota o link aí desse vídeo aí que não pode ficar sem. Esse é o link da carinama, um vídeo no YouTube, dois cearenses jogando o quê? É o Win Eleven. Exatamente. Eu e o Rodrigo do Quarto Sinistro. Exatamente. Galera, ó, então você... acessem os links e se lembrem. Dá carrinho, Dá carrinho. Dá carrinho pode ser perigoso pros bens. Com certeza. Bem-vindo ao Quarto Sinistro. Escute por sua conta e risco. Este quadro tem caráter humorístico. Nenhuma declaração ou polêmica deve ser levada em consideração. Fala galera, tamo começando aqui mais um. Merda, acabou de cair o ventilador. Faz uma gambiarra. De novo. Fala galera, estamos começando aqui mais uma entrevista no Quarto Sinistro. E hoje a gente tem aqui um representante do Comic Pod, o Dico. E aí, Dico, beleza? Beleza. Quantos anos tu tem, cara? 17. 17 é a mesma que a minha, ou não? Tu é formado? Não. Então, eu não. Acabei de acabar o segundo ano. Exato. Pretende se formar em quê? Desenho industrial, web design, essa área aí. É, grande concorrência. É, o que é que você quer ser pro futuro, assim? É, não vale dizer, eu quero ter meu próprio negócio, nada de que eu quero ser meu patrão. Eu quero trabalhar na agência do Tucano, porque ele me prometeu uma vaga. Uai! Tucano, tu não manda em nada não, Tucano. Ou vamos aqui para as perguntas aqui mais objetivas, né, da entrevista. Dico, como é que tu se sente morando num trailer? Ah, cara, é legal, né, mas de vez em quando atrapalha, principalmente o barulho dos carros, então. Principalmente quando tem assalto, é uma merda. Pois é, o trailer já tá todo baleado, né? Já. Vamos para outra aqui. Se você tem uma relação sexual com um clone seu, você é... A. Você se masturbou. B. Você é gay. Ou C. Você se fudeu. Acho que a gente tem essas opções. Ah, sim. Tá bom, você se fudeu. É, qual a sua história em quadrinhos favorita? Lanterna Verde e Renascimento. Olha aí, ainda bem que não disse o Watchmen, né? Porque eu já tô cansado de tanto ouvir, não podia assistir o filme. É, não, pra verdade, eu comecei a ler o Watchmen e não gostei muito, não. Por isso que o Comic Pod de Watchmen não participei. Herege! Qual a adaptação do cinema baseada em quadrinhos que tu gosta mais? Porra, Batman Dark Knight, com certeza. Pra mim, de longe, o melhor filme de todos os tempos. O que é que a Argentina tem mais que o Brasil? A. Petróleo. B. Ouro. Ou C. Ela tem mais é que se fuder. Não é que se fuder mesmo. Podcast é um programa de rádio? Não é, mas infelizmente quando a gente tem que explicar o que é podcast, sempre cai na porra dessa mesma explicação, né? Você faz parte do conglomerado que achou O Procurado uma bosta, porque aquele filme é uma bosta. Ah, é, com certeza. Eu sou. Você aguenta ver aquelas balas ricocheteando nelas mesmas? Cara, aquilo é escroto. Principalmente atravessar uma mosca e não arrancar as asas. Olha aí, pra você ver o que é que o cinema se tornou, né? Serial killer de mosquito. E aí, vamos ver o que mais. É, 300 pra você significa Rodrigo Santoro viadão ou Leônidas Machão? Ah, Leônidas Machão, com certeza. Ah, Leônidas Machão, com certeza. Você ficou com tesão do Leone? Dico, é, jacaré no seco anda? Não, atola. Essas coisas, depois o cara vem pra cá, se compromete, e depois fala que a culpa é de quem? Do Rodrigo do Quarto Sinistro. É, o cara é chato, vem aqui, comenta o cast, depois vem aqui tirar onda, depois se arrepende porque fez a entrevista, e depois fica reclamando, depois vai falar mal do cara lá no podcast dos outros. Eu tô um pouco me fudendo com essa... A piada mortal, o que significa pra você, a não ser uma piada? Pra mim, realmente é uma piada de mau gosto com a história do Coringa. Você acha que é uma ofensa ao Coringa? Não, não, não, na verdade eu gostei muito. Gostei muito mesmo. Mas seu pensamento não seja tão hipócrita, seu... Dico, o que você acharia se a Brasileirinhas começasse a fazer HQ com a Rita Cadillac como personagem principal? Ah, eu vou comprar toda semana. Minha nossa senhora, você aí detecta um poderoso, um mestre da punheta. Vamos para o seguinte, pra você, Twitter, o que é? Twitter é uma porca da demais, era no Orkut e no MSN. E não tem favelado nenhum. E nenhum daqueles mano vida louca também. Você adora quando vê aquela pessoa assim, coloca a foto no Orkut dentro da laje, assim, naquele tanque desgratado. Tu sabe, aquele lodo em volta, assim, nas bordas. E a pessoa assim, de biquíni. Então, a pessoa que entenda isso como você quiser, né? E dizendo assim, pô, eu gostosa aqui. Eu amo aquelas Miss Garota da Laje e os mano vida louca. São muito legais. Adoro eles. Ó, vamos começar aqui mais um top 10, né, nessa porcaria. Vamos aqui. Bate bola, gente. Pariu, cara. Vai ficar me corrigindo mesmo. Ah, tá burro pra caralho. É um top 10, cara. A gente fez na última vez, era um top 10 de perguntas. Vamos fazer um bate-bola. Hein? Beleza. Burro preferida, vamos logo, viado. Vermelho. Vermelho, por quê? Menstruação? Exato. Nossa senhora, tá bom, mulher. Vai trocar seu mods. Outro, filme preferido? É, Brasileirinhas e o Anão. Olha isso. Como é que a gente consegue fazer um bando de velha gritar merda? Não sei. É só você falar. Bingo! Bingo! Bom, agora vamos continuar. Vamos começar a falar sobre Tesla. Infelizmente, tivemos que tirar o João Neto temporariamente na Zeppelin, porque ele insistia que Nikola Tesla tinha nascido na Paraíba. Ele tá de castigo, então. É. De castigo, tivemos que quicá-lo da conversa. Mas o Neto tá enganado, é bem documentado que, na verdade, o Nikola Tesla nasceu na Croácia. Nasceu à meia-noite do dia 9 de julho de 1856. Ele era filho de Milutin Tesla, que era um padre, sem comentários. O pai dele sempre passava muitos exercícios mentais para ele fazer, xadrez e tudo mais, e isso ajudou a desenvolver a inteligência dele. Já e a mulher do padre. Exatamente. A mulher do padre era, chamava de Jouka ou Jouka Tesla. E era de uma linhagem de inventores. Caramba! E ela própria era inventora. Então Tesla tinha no sangue a coisa de criar. É, filho de beijo feixinho é, né? De uma influência familiar muito forte, então, né? Ah, mas se fosse assim, era pra ele ser padre, né? Eu te trazia padrinho. Né? Nossa, padrinho é compulsivo. Bom, a infância do Tesla teve uma marca muito forte que foi relacionada ao irmão dele, que era o irmão mais velho, Danny, que ele considerava ser superior a ele em tudo. Vocês entenderam o que eu falei, né? Que o irmão dele, o Henry, que ele considerava ser superior a ele em tudo. Que assim, sim. Ficou bem claro, né? Sim, o Tesla, ele admirava bastante o irmão mais velho e o considerava seu herói, né? o irmão mais velho iria ter sucesso na vida, iria ser melhor do que ele, era mais inteligente, mais bonito, mais forte, pegava as meninas no colégio e tudo mais. Humilde o Tesla, né? Não, pelo menos ele achava que o irmão dele era maior do que ele. Se meu irmão achasse isso de mim, tava muito bom. É o sonho de todo irmão mais velho, sonha em ter um irmão que ele mas não tem eterno. Quer dizer, não sonho não. Não sonho não, porque depois aconteceu uma coisa muito, muito ruim. Ixi. O Ben, ele tinha um cavalo branco, muito bonito. E o Tesla não podia andar no cavalo. Atenção à cor do cavalo, hein? Branco. É um cavalo branco. Aí uma vez... Lá na frente vocês vão entender. Aí o Nikola Tesla, ele usou uma zarabatana pra tirar uma semente no cavalo, só pra assustar o cavalo, enquanto o irmão tava andando no cavalo. Cavalo, cavalo, cavalo. Aí o cavalo se assustou, saiu correndo em disparada, caiu, o irmão dele caiu do cavalo e morreu. Pronto. Caramba. Isso deixou morreu o Tesla... Morreu o herói, verdade. Morreu o herói. Em cima do cavalo. Isso Franco. Deixou o Tesla... com uma sequela pro resto da vida. Tesla ficou mentalmente sequelado por conta disso. Remorso, né, cara? Culpa, remorso. Perfumado, é. Sentimento de culpa. Mas criança é meio assim mesmo. Isso é uma linha de pensamento que diz que as crianças não se matam porque a gente não dá armas pra elas, né? Vixe. Caramba. O instinto dos nossos genes é esse. Eu acredito, cara. É verdade. Eu fico imaginando que parte da busca do Tesla pelo conhecimento também era uma forma dele tentar superar o irmão ou fazer jus, né, ao vazio de, ao vazio que ele tinha deixado, né, na humanidade pela morte do irmão, né? Com certeza. Aí ele só 15 anos, deve ter sido uma coisa muito... Um trauma muito grande, é. Considerado, de certa forma, foi um assassinato, né? Não com intenção de matar. Mas Tesla também era uma criança muito frágil, ele tinha uma saúde muito delicada, qualquer gripe, qualquer doença deixava ele muito, muito debilitado. Tem uma coisa muito importante para dizer, né? Tesla, ele tinha uns lances de ter umas visões. Ele tinha uns flashes de luz. É, ele tinha uns flashes lá que ele via o futuro, via o passado, alguma coisa relacionada a isso. E uma vez ele tentou nadar por debaixo de uma estrutura que ele pensava que ia até um certo ponto, mas depois de nadar muito ele viu que não era bem assim, né? Quando ele viu que não tinha mais saída, né? Aí ele se desesperou. Isso aqui praticamente ia morrer afogado, mas de repente veio um flash. Ele imaginou uma pequena abertura ali perto e pode crer, a visão estava certa. Quando ele foi ver, a abertura existia mesmo e por causa desse flash dele, ele se salvou. Olha aí o poder mental. Mas um flash tem uma coisa a ver com esse negócio, né? Flash forward, flashback, daqui a pouco parece o Tesla. Nossa, olha aí, Tesla era o fundador da iniciação Dharma. Como sendo uma criança e um jovem assim bem sensível, né? Na ocasião da morte dos seus pais, Tesla afirmou que tinha tido uma premonição detalhada do que ia acontecer. Ele já imaginava a morte dos pais. Pra você ter uma ideia, depois ele sentiu orgulho de poder transmitir mentalmente uma imagem a uma pessoa em outra sala. Uia. Uma espécie de telepatia. Cara, eu tenho medo do Tesla, cara. Cara, eu não sei se eu acredito em tudo isso, não. Eu acredito, cara, eu acredito. Isso ele falou que fez, mas alguém viu ele fazendo isso. São essas coisas, né, que a gente deixa entre parênteses, né? Porque não tem foto nem nada filmando. O importante é a gente explorar um pouquinho da lenda que existe sobre ele também, né? É um pouco do fascínio que nós temos sobre o Tesla, né? Cara, mas eu acredito em tudo isso, cara. Do fundo do meu coração, cara. Eu acredito em tudo que tá aí. Tá certo, ó. Ele teve cólera. Olha só como é que o cara é. Então, vamos recapitular. Ele matou o irmão dele, ficou com remorso, ele disse que podia prever o futuro, tinha visões que indicavam como ele poderia se salvar. Aí depois, ele teve cólera. Como o cara sofreu, hein? Ele ficou com cólera, ficou de cama 9 meses, os médicos falaram que ele não viria mais. Aí ele pega o livro do Mark Twain, acha o livro engraçado, morre de rir, levanta da cama e fica tudo bom. Jesus, cara, é aquele cara que fala, pô, tô doente ainda, mas agora eu vou ficar bom e pronto. Mas cara, peraí, vocês não entenderam, esse era um livro de autoajuda. É o primeiro grande livro de autoajuda, né? Aí depois começou essa praga. Cara, todo inventor, todo cientista, eu sei que todos são muito excêntricos, cara, mas o Tesla ganha de longe, cara. Ele é de longe o mais excêntrico, o mais loucão, cara, o mais tudo, bicho. O cara é um caso à parte na história da ciência, cara. E depois da cólera, com a sequela da cólera, foi que os sentidos de audição e tudo mais dele ficaram aguçadíssimos, ao ponto dele, para conseguir dormir, ele tinha que fazer amortecedores na cama, almofadas, para ele não acordar com a vibração do chão, cara. Olha isso. Ficou realmente louco mesmo. O tic-tac de um relógio deixava ele transtornado, como se fosse um terremoto, assim. Eu fico imaginando, cara, como é que foi a infância desse cara. Putz, se a gente já teve uns amigos no colégio que tiraram onda da gente, a gente já fica chateado, né? Os apelidos que nós ganhamos no colégio já deixam sequelas. Deixam sequelas pra vida toda, né? Você imagina tudo que ele passou. A exposição à luz, como ele teve esse problema, até a luz normal cegava ele. Pô, mas com um nome desse, quem precisa de apelido também, né? Aliás, acho que ele vivia pedindo pra alguém pôr um apelido, né? Teve mais sequelas, né, depois disso tudo, né, Pablo? Ele ficou odiando o contato físico, né? Não, ele tinha toque, ele tinha transtorno obsessivo compulsivo. Aí ele não conseguiu te contar. Ele acessava o usuário compulsivo, não. Ele não gostava de contato físico e dizia que havia machucado as mãos no laboratório só para não apertar a mão dos outros. Ele tinha que fazer tudo o que ele fazia. Os passos que ele andava, dinheiro que ele contava, as coisas assim, tinha que ser no final dividido por 3. Então, por exemplo, ele não podia dar 2 passos, tinha que ser 3. Não podia dar 5 passos, tinha que ser 6, entendeu? Meticuloso demais. E ele gostava de preferência do número 27, porque é 3 ao cubo, 3 vezes 3. O cara de mim calcula quantos passos precisa dar da porta do banheiro até da cozinha para querer 27. É isso? Exatamente. Por exemplo, se você deu um passo de 3 centímetros, mais curto não consigo dar 27 passos. Exato. Por exemplo, ele chegava num restaurante e ele ia passar uma flanela no copo, né? Por exemplo, ele viu que estava um pouco sujo. Ele não poderia passar a flanela com um guardanapo. Ele passava com 3. E se não tivesse limpo, ele pegava mais 3. Reza a lenda que uma vez ele teve que chegar aos 27 lenços passando no copo para aí então se servir de vinho. Cara, então quer dizer, por exemplo, ele tá no restaurante, ele vai ao banheiro, aí ele, se o banheiro for pertinho da mesa, ele anda igual uma geisha, dando aqueles passinhos pra dar 27. Ele for limpar o rabo, são 3 buchadas. Cara, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se tem alguma coisa que é mentira nessa pauta, é essa questão desses 3 aí, 27, sei lá. O resto é tudo verdade. Não, mas não, isso aí é verdade, cara. Isso é verdade, cara. Chegava num restaurante e pedia uma régua pra poder colocar tudo simetricamente perfeito no prato, cara. Um pedaço de porco tinha que ter lados iguais. Ele calculava o volume da comida pra aí então comer. A refeição que ele mais gostava era bolachas, água com sal, pela simetria que tinha a bolacha, era fácil de calcular. Não, detalhe, para medir o volume da comida, ele costumava mergulhar na água, né? As coisas para saber o volume do alimento que ele tava comendo. Imagina que delícia, né, cara? Pegar um franguinho, uma asa de frango, mergulhar na água e depois comê-la. É verdade. Mas isso tudo, gente, não se assustem. Nós estamos falando de um grande gênio da humanidade. E na fase adulta, ele falava que quando era criança e adolescente, o que ele fazia era dispersar energia, pensamentos, né? Mas há relatos que ele construiu, que ele inventou uma armadilha tão boa para caçar sapos, que em sua infância a população de sapos em volta da cidade acabou, porque todas as crianças caçavam sapos com a armadilha que ele tinha inventado, né? E também tem uma outra invenção que ele fez movida a insetos. Chegavam a voar com o mecanismo, né? E aí os insetos, na tentativa de sair, eles faziam o mecanismo voar. Mas ao presenciar um amiguinho dele comendo os besouros que ele tinha prendido, ele prometeu pelo resto da vida nunca mais mexer com nenhuma invenção com inseto. E nunca mais ele tocou um inseto, né, cara? Mais uma mania pra coleção. É, mais uma mania. É, ele tá bem parecido com aquele detetive Monk, né? Nossa, aquele bate o recorde, cara. E aquele lá, ele coleciona transtornos, né, psicológicos, e ele mesmo, ele sai catalogando todos, ele fala que tem 900 e alguma coisa, ou é 99. Pois é, perto de 100 ou é perto de 1000 as loucuras que ele tem. Bom, então aqui acaba a juventude do Tesla, né? A gente agora vai passar para a parte importante, a maior invenção dele, a corrente alternada. A juventude transviada do Tesla. Epa! Não, cara, não era isso não. A louca juventude de Tesla. Bom, Tesla, já vamos falar aqui sobre a maior invenção dele, como ele conseguiu chegar à corrente alternada. Se você não sabe o que é corrente alternada, o que é corrente contínua, cara, se mata, meu. Vai pesquisar na Wikipedia que isso você tem que saber. É verdade. Se mata. Dá pausa agora no GGH, vai lá, nem que seja na Wikipedia, lê e volta. Uhum. Bom, Tesla, ele começou a educação superior dele no Instituto Politécnico de Graz. Ele sempre se procurou estudar mais sobre eletricidade e teve boas notas na parte colegial dele, só que no curso técnico ele não conseguiu sair muito bem por causa justamente da dificuldade que ele tinha com desenho. Ele não sabia desenhar direito, coitado. Cara, mas ele saiu bem na faculdade. Resumindo, ele não foi legal no colégio porque ele não sabia desenhar. Próximo. Cara, todo gênio tem uma dificuldade em alguma área, né? É, um professor do Einstein chegou a falar que, né, que ele era burro. Né? E aí agora eu vejo o Tesla aí com essa dificuldade no desenho, cara. É, o Einstein não era bom em história e geografia. Era bom em matemática. É verdade. Mas o Tesla também, ele tem um problema, não sei bem se isso é um problema hoje no vestibular e ajudar muito, né? Que ele estudava bastante, direto, todo dia. Ele começava de 3 da manhã e até as 11 da noite, todos os dias. E quando quando os pais ainda eram vivos, né? Ele pretendia impressionar seus pais com as conquistas na faculdade. Em parte porque o pai dele queria mais que ele fosse padre, né? Mas ele queria, não, eu não vou ser padre, eu vou mostrar ao meu pai que eu posso ser bom nisso aqui. Mas o que ele sonhava mesmo era ir para a América e trabalhar com Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada e que revolucionou o mundo. Exatamente. O senhor ficou conhecido por isso, né? É. Ficou até mais conhecido por isso do que o próprio Tesla, né? Nós estamos falando aqui de um inventor que talvez muita gente não conheça, por incrível que pareça. Mas o Duca sabe que quem vence é que conta a história, né? É verdade. O cara tá lá esquecido por algum motivo, né? É, à toa não foi. Bom, olha só, Tesla, ele, pelo visto, era um aluno que era bem, não vou dizer arrogante, mas é porque como ele sabia mais que o professor, os professores se irritavam com ele. Ele fazia pergunta, o professor não sabia responder, às vezes ele sabia mais que o professor. A gente conhece bem essa história, né? É, a gente já conhece muitos geeks que passam por isso na sua vida escolar. É normal. Agora, depois que ele começou a estudar e tudo mais, ele começou a desenvolver mais pesquisas, aí sim, sobre a corrente alternada. Que até na época, corrente contínua era o bam-bam-bam do momento. E ele já falava que a corrente alternada não tinha como substituir a corrente contínua. Só que ele... Era impossível de fazer e tal. É, que era uma coisa teórica. Que nem quando hoje o pessoal fala em viagem no tempo, fusão a frio, essas coisas assim, que são só na física teórica, era corrente alternada na física da época, né? Então, quando ele fazia alguma palestra e falava sobre corrente alternada em um projeto pessoal dele, pessoal ria, porque achava, ah, esse cara tá de onda, isso aí não tem base, não tem como ele conseguir fazer isso. É, uma das dificuldades da corrente contínua para alternada é que a corrente contínua não poderia ser transportada a longas distâncias, né? Ela perderia força, né? É pelo simples fato de que a corrente alternada ela pode ser usada com transformadores, né? Então ela pode vibrar um transformador e como se diz assim, é, ampliar aquilo que ela perdeu e continuar para frente. É tanto que em alguns bairros, quando a energia oscila muito, a companhia elétrica costuma colocar um transformador, né, para que aquela energia não tenha tanta perda de força, de potência, né, e como está tendo. Aí ele coloca um transformador e aquilo passa a normalizar aquele local. Pois é, e durante esse curso superior, né, o pai do Pesla teve um ataque cardíaco e ele retornou para cá, para a Croácia. Aí, sem poder pagar os estudos, né, ele largou os estudos e foi trabalhar como telégrafo na Hungria. Ele ficou triste, né, por ter abandonado os estudos para ter que trabalhar. Qualquer um fica justamente, é, né, o cara que, imagine, né, seus sonhos são cortados. E teve que trabalhar para sobreviver. Nesse período aí que foi que ele teve aquele lance lá da hipersensibilidade, que os sentidos dele ficaram super aguçados. Mas a coisa que salvou ele foi novamente uma visão, um flash. Nessa visão ele imaginou como seria a corrente alternada. E ele imaginou a solução, e foi assim que daí surgiu essa ideia da corrente alternada. O Dr. Brown também teria a ideia do... É verdade, com a pancada na cabeça. Da viagem do tempo. Aliás, cara, eu acho até que a humanidade cuida pouco, cara, dos gênios, né? É, nós temos que cuidar, assim, mais dos gênios, porque afinal de contas somos poucos no mundo, né, cara? A gente percebe logo quando o lugar onde alguns gênios vivem, né? É. E nessa visão que ele teve, isso demonstrava um pouco o sistema dele, assim, de trabalho, de criação. Ele não costumava passar para o livro, para o papel, as ideias dele. Ele construía mentalmente todo o equipamento que ele precisava criar na mente. E dificilmente ele construía algum aparelho que não funcionasse, porque na mente ele já tinha feito todas as, vamos dizer assim, todas as probabilidades e esquemas, né, elétricos e mecânicos para aquilo funcionar. Era realmente um gênio, cara. Aliás, isso é uma peculiaridade do Tesla, né, cara, que a gente observa em poucos ou se não em nenhum, né, cara, né? Porque a maioria costuma fazer as anotações e tal. Essa questão de se trancar e trabalhar muito tempo sem comer e tal é uma coisa que se observa em alguns nomes aí da história. Mas assim, essa questão de não anotar as coisas, né, eu conheço apenas o Tesla mesmo. Aliás, isso é uma das coisas que criou essa aura de lenda em torno dele, porque a gente não tem nenhuma anotação dele para saber como certas máquinas que ele construía funcionam, né? É, isso foi um lado negativo. A morte, outros, né? É, e coloca exatamente o que é. E colocando uma primeira leitura aqui, né, vamos ler pela primeira vez na pauta, ele escreveu em sua autobiografia: no momento em que uma pessoa constrói um aparelho para levar a cabo uma ideia crua, ele se encontra inevitavelmente envolvida com os detalhes desse aparelho. Conforme ele procede em tentar melhorar e reconstruir o aparelho, sua força de concentração diminui e ele perde de vista o grande propósito. Ou seja, para ele, o inventor que tinha uma ideia inicial e na prática ia colocando, construindo o aparelho e vendo as dificuldades que ele teria, para ele isso é uma forma de perder o foco. Ele, ao criar alguma coisa, ele não só tinha a ideia do experimento, do conceito, mas ele chegava até a comprovação primeiro na sua mente, para depois colocar aquilo em prática. É um absurdo, cara, uma mente dessa. Simulador humano, né, cara? É, um simulador virtual dos equipamentos. Eu fico imaginando que ele imaginava em 3D, né? Imagina que você tá simulando 3D uma máquina para depois construí-la. Era isso que a mente dele era assim que a mente dele funcionava naquela época. Ele tá lá imaginando a corrente alternada, aí num dado momento, ai, cacete, levei um choque. ele tinha na cabeça dele o primeiro AutoCAD da história. Exatamente. Mas aí ele foi para Paris em 1882 e começou a trabalhar na Companhia Continental Edison. Isso, ele começou a trabalhar na empresa da pessoa com quem ele sonhava trabalhar, que era o próprio Thomas Edison. Ele se desenvolveu muito bem na empresa e tal, e dois anos depois, em 1884, ele foi para uma reunião conhecer o próprio presidente da companhia, o ídolo dele. Nova York. Ele falou dos projetos dele, de corrente alternada e tudo mais, e o que o Edison fez? Rico dele, falou que a corrente alternada era impossível, e tudo mais. Talvez até o Edison, assim, debochasse, mas não com toda certeza, porque de fato a corrente alternada era uma ameaça ao império que ele já tinha construído com a corrente contínua, né, cara? É mais uma vez o capitalismo, né, cara? Com certeza. Aí o que aconteceu? Já que Tesla não conseguiu desenvolver seus experimentos com corrente alternada pro Edison, ele falou assim, tá bom, então vou fazer o seguinte, em dois meses eu vou aumentar a eficiência de dínamos em 25% pro senhor. Aí Edison olhou para ele e falou assim, duvido, se você conseguir te pago £50 aqui. Que é 50 mil. Eu já li em outro lugar que foi 100 mil essa história. De qualquer maneira, era muito dinheiro pra ela. E Tesla conseguiu, fez o dínamo trabalhar além dos 25% a mais que ele tinha prometido pra Edison. E o que o Edison falou, saca? Pegadinha do malandro! Imagina o corno, olha seu Edson, eu consegui. Aí ele fala, valeu. Correu com a linha nas costas. Ficou puto, né, com a história dessa e se demitiu. Bom, o cara, depois ele... Eu tava brincando quando eu falei disso aqui. Ah, cara. Você ia conseguir. Depois que Tesla se demitiu, né? Ele criou um outro tipo de lâmpada, que era a lâmpada de arco. A lâmpada de arco. Que foi. Era diferente da lâmpada que foi inventada pelo Thomas Edison, né? E essa lâmpada conseguiu grande sucesso aí, vários empresários apoiaram ele. E aí nasceu a companhia elétrica Tesla. Aí ele estava todo ansioso por essa oportunidade, né? E o que é que ele queria? Trazer a corrente alternada ao mundo. Mas só que, novamente, as pessoas deram as costas, os investidores que apoiaram ele no lance da lâmpada, que ele formou a própria empresa. E assim, Tesla foi rejeitado pela própria companhia que tinha seu próprio nome. Assim como Steve Jobs. Exatamente. Dá pra fazer uma analogia aí, né, cara? Não, é digital. Analógico já foi muito tempo. Nossa. Bom, as ideias de Tesla foram recusadas, né? Mas ele não deixou de ser o dono, teoricamente, da companhia, né? Mas daí a empresa entrou em dificuldade, as ações começaram a cair e tal, e Tesla tava falido. E sem os seus direitos sobre a lâmpada de arco, já que os investidores tinham pegado. Lascado, uma das mentes mais brilhantes do mundo, foi reduzido a o quê? Pedreiro. Foi trabalhar ganhando $1 por dia. Ele até planejou cometer suicídio, olha só, no seu 30º aniversário, à meia-noite em ponto. Mas aí você sabe, né? Antes que isso acontecesse. Se ele pudesse, ele teria se matado 3 anos antes, né? Antes que ele cometesse suicídio, né? O A.K. Brown, da Western Union, ele soube da situação do Tesla, né? Aí ele chegou lá e ofereceu a ele um laboratório próprio, cheio de bugiganga, e a chance de pesquisar a corrente alternada. Aliás, eu acho que essa era a única coisa que poderia fazer ele desistir da ideia de suicídio, né? Pois é, tava à beira da morte já. Aí, depois que ele recebeu essa ajuda, né, tava salvo. Tesla demonstrou sua invenção ao público, né? E logo tornou-se a sensação da comunidade de cientistas, engenheiros e uma novidade. E claro, o Edison ficou putaço, né, com essa invenção, porque o império dele estava sendo ameaçado agora por um carinha que tinha sido seu empregado. E isso é o pior, né, cara? O cara fala, putz, eu podia perder para qualquer um no mundo, cara, mas justamente esse cara, né? É, foi aí que começou uma certa rivalidade entre os dois, que a gente vai ver muito isso também, que sempre teve uma rivalidade entre esses dois. É, inclusive, foi mais ou menos por aí que o Edson começou a cruzada pessoal dele contra a corrente alternada, já que a corrente contínua, ele era o Wise, né? Fez a lâmpada com corrente contínua, todas as invenções dele usavam corrente contínua. Ó, pra quem não sabe e não teve a curiosidade de ir na Wikipédia, corrente contínua é que você usa no seu celular, você usa com pilhas, calculadora, essas coisas assim. Corrente alternada é que a gente usa nas nossas casas pra percorrer grandes distâncias. Qualquer coisa que use bateria usa corrente contínua. Pois é. Aí Tesla sobrevivia através também das palestras que ele dava, né? E numa dessas palestras estava o nosso já conhecido George Westinghouse. Olha aí, Westinghouse de novo. É, que negociou com o Tesla a fabricação dos tais dínamos, né? E o Tesla fez a aplicação dos dínamos nas cataratas do Niágara. E o Westinghouse venceu a concorrência para a utilização do Niágara. Niágara. O dínamo é interessante o funcionamento de um dínamo, cara. Dínamo. É. Como é que é o funcionamento do dínamo? Bom, o dínamo, antigamente tinha até as bicicletas com farol que usavam dínamo, né? O dínamo é um motor de corrente contínua, que tem inclusive ímãs permanentes, e por dentro ele tem uma bobina feita de fios, né? Então quando isso roda, ele gera um campo lá e vai gerar energia. Mas o alternador, né, que era o foco do Tesla lá para gerar corrente alternada, ele não tem os ímãs permanentes. Mas em ambos os casos, eles são um motor ao contrário, entendeu? A parte do motor é ao contrário, eu entendi bem. Ele tem toda a estrutura de um motor, mas ao invés de consumir a energia, ele faz a gerar a energia, entendeu? Agora sim. É muito técnico. Não, o motor é ao contrário. Ao invés de consumir, ele gera. Um antimotor. E essa rivalidade, Rodrigo, foi acirrada porque... Como o Westinghouse começou a acreditar no Tesla e financiar suas pesquisas, houve uma concorrência nos Estados Unidos para a exploração de energia das cataratas no Niágara. Exato. E o Tesla fez com que o Westinghouse ganhasse a concorrência pela metade do preço que o Edison estava cobrando para fazer a represa com a corrente contínua. Então, olha que absurdo, o Edison tinha em suas mãos um grande gênio e, ao invés disso, desdenhou dele, né? Praticamente o fez pedir demissão, né? Com a sacanagem dos 100 mil ou 50 mil, e colocou na mão do Westinghouse, o inventor da energia elétrica atual. Entregou a galinha dos ovos de ouro. Entregou. Mais um Baba Baby histórico, né? Nessa hora, uma visão para o Tesla começou a aparecer, que era a energia para todos, popularizar a energia, colocar a energia ao alcance da humanidade como um todo. E com essas ideias, né, depois do sucesso das cataratas do Niágara, os seus sonhos foram a mil. E pela primeira vez na vida toda, Nikola Tesla era um sucesso imbatível. Cara, daqui pra frente foi quando a carreira do Tesla começou a embicar mesmo. Só que ele começou a ter um problema. Ele começou a fazer trabalho atrás de trabalho, e nessa história toda dele não colocar nada no papel, ele tinha um problema. Pra você patentear alguma coisa, tem que colocar no papel. Então ele não patenteava nada, começava um projeto. Aí quando o projeto estava mais ou menos assim, que ele tinha descoberto como fazer o que ele queria, ele deixava pra lá, começava outro. Então nesse meio tempo as coisas iam se acumulando, sabe? Muita coisa interessante que não tinha patente. Aí os empregados dele conseguiram, os assistentes dele, conseguiram uma maneira de fazer o Tesla patentear uma ou outra coisa. Bom, aí depois assim ele foi, se tornou um cidadão americano, né? Green Card. Ele planejou a energia grátis para todos, né? Um meio de transmitir energia instantaneamente através de qualquer distância pelo ar. Energia grátis para todo, pra galera toda. Era uma coisa que ia revolucionar o mundo. Seria uma energia por wireless. Mas imagina uma época que não existia um padrão de distribuição de energia elétrica. O rádio estava começando a se desenvolver. o rádio era grátis, a transmissão de ondas de rádio. Então não era uma coisa tão, tão absurda como parece hoje. É, e o rádio foi uma invenção do Tesla também, né? Pois é. Pois é. Muita coisa tá. O Tesla tá envolvido em muitos projetos de máquinas que a gente tem hoje. Cara, e foi quando começou a fixação, energia sem fio, energia sem fio, energia sem fio dele. Aí ele começou a pensar, cara, isso aqui não vai dar certo pelo ar, tem que pensar numa outra maneira disso. E aí ele começou a pensar. Porque afetava os besouros, né, Palma? Aí ele teve a ideia. Energizava os vagalumes. Na verdade, os vagalumes foram criados por Tesla. Era paraibano. Não existia até então. É, o cara fez as experiências dele e os mosquitinhos saíram brilhando até hoje. Tesla usou a frase: e faça-se luz. Aí ele começou a pensar, né? Puxa, é verdade, não posso tocar nos insetos. Ah, mas peraí, minhoca não é inseto. Então se eu passar energia pela terra, cara, não tem problema. Aí foi quando ele começou a pensar em usar a terra como fonte de passar energia. O que é uma muito estranho até hoje, porque quando a gente quer aterrar alguma coisa, a gente usa o fio terra. A terra, na verdade, não conduz energia, pelo contrário. Só que ele descobriu que se você usar muita energia, se você carregar o suficiente, a Terra pode ser um condutor de energia e não um aterrador. Então, o planeta inteiro poderia ser um grande condutor de energia. Você poderia plugar no chão os seus aparelhos e ligá-los. Ele é eletricidade. E essa foi a grande sacada dele, que até hoje nunca foi usado. Seria a falência dos mineiros, né? Eles iam cavar e levar choque. Mas isso, hoje em dia, uma coisa dessa seria impossível, né? É. A partir do momento que tu energiza a terra de todos os aparelhos, tu queima tudo que tá ligado neles, né? Com certeza. Ah, mas deveria ter, por exemplo, solos especiais, né, pra... Aí seria o contrário, né? A terra estaria totalmente energizada e você não teria que ter cuidado com seus aparelhos... É igual como quando tem tempestade, né? A gente tira alguns aparelhos da tomada, né? Pra não queimarem. Seria pra encostá-lo no chão. Fico imaginando uma mudança de uma casa, como é que não seria? Cuidado, TV no chão, cuidado! Mas isso aí os aparelhos teriam sido construídos de forma diferente também, né? Pois é, tem isso também. É toda uma história, são 100 anos atrás isso. Pois é verdade. E outra coisa também, porque assim, como já deu pra perceber, as experiências deles eram. As experiências dele eram enormes, né? E faziam uma bagunça desgraçada. Então a polícia impediu que ele continuasse fazendo as experiências dele em Nova York. Aí ele conseguiu, com a ajuda de um advogado em Colorado, a ter um laboratório lá. Hein, mas veja o lado bom da coisa lá, né? Se carregando o campo da Terra com uma carga muito alta, ela deixaria de ser Terra e passaria a ser o positivo. É, pensando por esse lado, não existiriam mais raios, né? É mesmo? É, pô, porque a Terra é o negativo, as nuvens formam uma carga positiva. Num determinado momento ela é atraída para a Terra e forma um raio. Cara, praticamente a Terra inteira... Ou então os raios seriam ao contrário, né? De baixo para cima. Não, seriam porque seriam duas cargas positivas, né? A Terra, que seria o condutor, e as nuvens carregadas que também seriam... Pois é. Zeus ia ficar desempregado. Não, e por exemplo, a maior consequência dessa invenção, se ela desse certo, era que a gente não teria Lost, né? A Terra inteira ia ser Lost. Nem a bússola ia funcionar. Caramba! Bom, aí ele conseguiu esse laboratório em Colorado, na cidade de Colorado Springs. Um laboratório gigante, cheio de bagulho lá. E mais parecia um celeiro, né, Rodrigo? Pois é, uma bagunça desgraçada. Aí Tesla, ele foi pra lá, se mudou com vários assistentes, né? E foram fazer um laboratório, não na cidade em si, mas longe da cidade. E criaram a cidade do filme, O Grande Truque. Exatamente, no filme O Grande Truque, aquela cidade que aparece lá, é essa cidade que a gente tá falando, Colorado Springs. Ele criou também uma torre gigante com um celeiro como base. Essa torre não era nada mais, nada menos que o transformador amplificador de Tesla. que ele diria ser uma das maiores invenções dele, né? A população da cidade também, ela ficava muito curiosa, né? O que é que esse cara veio fazer aqui e tal? Mas todo mundo respeitava a privacidade dele, tinha várias plaquinhas lá dizendo pra manter... E também temiam, né, Rodrigo? Porque nas palestras dele, ele era quase como um mágico, era tido como uma pessoa sinistra, né, digamos assim, perdão da palavra. Porque ele manipulava a eletricidade, acendia luzes sem fio e fazia todas essas demonstrações com um ar de fantástico, né? E será que é por isso que o pessoal usou, né, no vídeo? Tem um filme que retrata dois mágicos e a carreira deles e tal. E no final do filme, um deles procura o Tesla e constrói uma máquina que, no final das contas, é uma máquina de clonagem. Sim, e numa parte do filme, um desses mágicos vai assistir uma palestra do Tesla, que realmente parece mais uma apresentação de magia, com todos aqueles raios e tudo mais. Aquela clássica bola soltando raio pra tudo quanto é canto, né? Exatamente. Quem faz o Tesla no filme é o David Bowie. É, mas o laboratório dele se localizava em Colorado Springs, né? A população começou a sentir os efeitos dos aparelhos, das experiências. Pra você ter uma ideia, faíscas saíam do chão conforme as pessoas andavam pela rua, penetrando nos pés, pelos sapatos, estragando as botas e tal. E a grama ao redor do laboratório, né, brilhava. E objetos de metal que ficavam perto da hidrante, né, descarregavam raios elétricos em miniaturas de vários centímetros, vários raiozinhos, né? E as lâmpadas acendiam. E, do nada, a 15 metros da torre lá do transformador amplificador. Tesla, olha, isso assim, essas loucuras, isso a gente pode até chamar de mágica, né, para alguns, Tesla só estava ajustando, sintonizando os seus equipamentos. Esses eram os efeitos colaterais de ajustar a torre, o transformador, o amplificador, ao planeta Terra, que era o que ele planejava para transformar a energia para todo mundo, né? E após ter seu equipamento lá sintonizado, o Tesla ficou pronto, né, para conduzir a maior obra de sua carreira, né? Eu ia fazer, digamos assim, a maior sinfonia de sua carreira, e usava todo o planeta como sua orquestra. Ó, que bonito, rapaz. Tá vendo? Isso é uma das coisas que é verdade nessa pauta aí, cara. Sim, sim. Eu assisti um filme, a título de curiosidade, produzido em 1980. Não me parece uma produção americana. E o Tesla, pelo menos do filme, é bem retratado fisicamente, mas a história é completamente adaptada, tanto que o Tesla até tem um romance no filme. Isso é gambiarra, hein? E o que eu mais fiquei revoltado é que a torre retratada no filme só mostra quando ela é destruída. Talvez por ser melhor, né? Talvez pelas restrições orçamentárias que o Charles comenta. Mas mostra o Bill Gates comprando a torre? Não, não. Bom, uma vez acertada a coisa, estava na hora de usar. Isso foi em uma noite em 1899, quando ele acionou a máquina à força total para produzir o que ele chamava de crescente ressonante. O que era crescente ressonante? A torre dele ia descarregar da Terra 10 milhões de volts, a corrente ia atravessar o planeta inteiro na velocidade da luz, bater no lado oposto do planeta, ser rebatido de volta e ser dissipado como se fossem as ondas na superfície da água, né? E quando essa voltasse, ela ia estar enfraquecida. Só que Tesla, ele teve a ideia de soltar vários pulsos, um atrás do outro, para que um reforçasse o outro e voltar com efeito cumulativo, um atrás do outro. Como se você jogasse várias bolas contra a parede, na hora de voltar, uma ia batendo na outra e ia virar um estrondo. Pois é. Quando ele ligou a tal máquina, né? Aí saíram trovões do nada. Um monte de trovões foram ouvidos a mais de 30 quilômetros do laboratório, né? E ele estava preocupado com a possibilidade de haver um limite para fazer essas descargas ressonantes. A demonstração não teve o fim que o Tesla esperava, né? Quando a energia voltou, as descargas fizeram com que o gerador de força da cidade se incendiasse, pegasse fogo. E Tesla nunca mais recebeu energia grátis dos donos da companhia depois dessa onda, né? Rodrigo, mas eu não sei se ele estava tão preocupado assim, né? Ele tava mais querendo testar o limite, eu acho. Ele foi até o ponto de explodir a usina de força da região. Pois é, o problema é que hoje já não é uma coisa barata. Imagina um gerador de força naquela época, né? Mas que ele ligou o foda-se ali. É. O foda-se foi até o final pra ver o que aconteceu. Podia ter matado alguém, como é que ele ia saber? Usando a sabedoria do Tony Stark, às vezes precisa correr antes de aprender a andar. Nossa! Um par, né? O mais fantástico disso é que essa volta de energia em grande escala gerou trovões gigantescos, né, cara? Uma explosão que foi vista a quase 33 quilômetros de distância. Então foi um clarão enorme mesmo. Eu creio que os habitantes próximos da cidade, né, devem ter pensado que o mundo ia acabar. É invasão de marcianos de novo, né? Cara, agora imagina, bicho, imagina a quantidade de energia para conseguir atravessar a Terra, voltar, caraca, velho. Uhum. Bom, mas aí foi quando ele falou, ó, bom, pronto, eu consigo, dá pra transmitir energia na Terra. Vamos levar isso pra todo mundo. Aí ele sabia que ninguém ia aceitar dar energia de graça pra todo mundo, porque ele falou, ó, eu vendi o projeto como se fosse algo em que eu vou usar pra transmitir comunicação, beleza. Aí ele falou com George Westinghouse, nada. Aí ele falou com o tal de J.P. Morgan, aí que era o homem mais rico dos Estados Unidos na época, e que antes ele tinha negado patrocínio para a Tesla. Só que aí o J.P. Morgan, ele começou a pensar, falou, peraí, comunicação, isso é interessante, né? Porque se eu for o dono de toda a comunicação do planeta Terra, é uma boa coisa, por ser capitalista. Comunicação, bom, né? Tem mais sentido. Achei que você ia dizer, bom, comunicação, mundo todo, eu acho que essa internet um dia vai dar lucro. porque o que ele estava pensando era exatamente algo como a internet, né? Uma comunicação global, ter algo, um sistema mais sofisticado até do que o que a gente tem hoje. Caraca. O que aconteceu? Ele começou a desenvolver aquilo tudo, né? Pesquisar, foi acabando com o dinheiro e os fundos que o Morgan tinha reservado para ele, e na hora que ele tentou falar com o J.P. Morgan para conseguir mais dinheiro, que já estava ficando difícil, ele acabou revelando que, na verdade, ele não queria nada, era coisa de comunicação, que o foco dele mesmo é que as pessoas tivessem energia de graça. Substituir a transmissão de energia. Deu um tiro no pé, né? Esse que era o maior diferencial, acho, do Tesla. O que, na minha opinião, foi o mais importante de toda a trajetória dele, foi essa ideia dele de distribuir a energia para todos, né? Você pode perceber, assim, analisando, né, a vida, assim, que a gente já detecta um pouco de ingenuidade da parte do Tesla, assim, no mundo que ele vive, onde cercado de capitalistas, ninguém vai querer investir num projeto para dar energia de graça para todo mundo. Pois é, mas olha só, Rodrigo, tu imagina, seria da forma como ele estava pensando, parece que seria uma coisa mais barata do que a gente tem hoje, entende? Sempre precisar estar passando cabo de cobre por todas as cidades e tal, e o único problema é que tu não tinha como tarifar, mas tu não tarifa um sinal de rádio de televisão, por exemplo. Pois é. Da mesma forma. Mas do mesmo já que isso aconteceu há mais de 100 anos, né? As pessoas não tinham essa visão. Então, vamos parar com essa ideia. Você está sendo ingênuo. A gente não vai investir num negócio que não vai ter retorno, né? Então, depois de vários investidores que recusaram os projetos, né? Tesla nunca mais teve outra chance de trazer energia grátis ao mundo. Cara, o que eu vejo aí na história das invenções aí é o seguinte, que inventor bonzinho, cara, só se ferra, né? O Tesla querendo dar energia grátis pra todo mundo, o Santos Dumont querendo popularizar o avião, é uma maravilha isso aí, né, cara? O Tesla também teve algumas invenções dedicadas à área bélica, né? Vários armamentos, até que dá até medo só de pensar. Olha o bonzinho aí, olha o bom. Mas aí já faz rebelde dele, né? Falou, não, já me ferrei, então vou tocar o terror agora. A primeira invenção com propósito militar do Tesla, né? Ela utilizava tipo uma linha de produção que as máquinas substituíam os humanos. Isso a gente só vai ver depois com o Henry Ford, com a linha de produção para fazer os carros, né? Tesla, ele produzia barcos e submarinos controlados remotamente, numa fábrica, né? Ele demonstrou até um navio por controle remoto numa exposição em 1898. O navio era tão avançado que ele usava até uma espécie de reconhecimento vocal para responder aos comandos verbais de Tesla e qualquer um que estivesse ali perto. Era um navio controlado pela voz. E em público, né? Tesla falou, Tesla sempre teve aquele lado humanitário, né? Vamos levar energia para todo mundo, enfim. Mas ele, Tesla estava realmente esperando um contrato com o exército dos Estados Unidos. Em uma apresentação para o Departamento de Guerra, né? O Tesla mostrou algumas invenções que poderia destruir a Armada Espanhola. Naquela época, os Estados Unidos estavam em guerra com a Espanha, que não queria dar independência a alguns países do Caribe. O governo nunca aceitou a oferta de Tesla. Então, Tesla decidiu direcionar os submarinos para a indústria privada. Vamos procurar alguém para fazer isso, né? E procurou novamente o J.P. Morgan. O Morgan ofereceu para fabricar os barcos do Tesla se o Tesla casasse com a filha dele. Mas aí, como assim, cara? Eu acho que isso aí foi uma sacanagem, né? Porque ele sabia que o Tesla. Isso aí parece coisa da Idade Média, né? Aí o Tesla ficou. Mulher. Devia ser muito. Bom, o Tesla, é o seguinte. O JP Morgan, ele sabia que o Tesla ia recusar, porque o Tesla era um louco de pedra. Ou era gay. Eu comecei se esse cara é gay. Faz sentido, Paulo. Faz sentido. Faz muito sentido, Paulo. Às vezes o JP Morgan olhou pro Tesla e falou assim, peraí, aquele computador que ele tá usando ali não tem nenhuma CPU do lado. É redondinho, branco. Ah, já sei, vou oferecer minha filha em casamento que logo. Como possível, não achou graça. Bom, esse acordo de casar com a filha dele, né? Tesla achou horrível e ele nunca mais trabalhou com JP Morgan por vários e vários anos. Só que aí, Tesla finalmente conseguiu um contrato. Ele conseguiu um contrato com a Marinha Alemã. A Alemanha tinha sido unificada no século XIX, né? E estava nascendo. E crescia espantosamente. A produção de aço superava a Inglaterra e a França, enfim. O produto não era os barcos dessa vez. A Marinha Alemã comprava as turbinas sofisticadas que o Tesla produzia. O almirante von Tirpitz, ele usou essas turbinas nos seus navios, né? O que tornou a Marinha Alemã poderosíssima. Aí depois que o JP Morgan cortou o apoio à Tesla, só tinha esse contrato com a Alemanha para conseguir dinheiro, né? Só que aí começou a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha entrou na guerra também. E os Estados Unidos entrou mais tarde, em 1917. Só que o que aconteceu? O Tesla teve que cancelar o contrato, porque ele estava, de certa forma, ajudando os alemães. Isso podia ser considerado traição, né? E para evitar ser executado, ele cancelou a... Esse negócio de alemão é complicado, né? Porque se ele continuasse do lado dos alemães, ele poderia ser executado pelos Estados Unidos, né? E se ele continuasse do lado dos alemães, ele poderia ser executado pelos alemães, né? Porque eles tinham esse costume de sempre matar o pessoal que participava de projetos secretos, né, e tal. A gente não só está falando de uma pessoa que teve as suas invenções, né, melhorando nossa vida na prática, mas foi uma personalidade que também cultivou várias histórias, né, de ficção científica e aguçou a fantasia, né, com aqueles espetáculos de raio e tudo mais. É fantástico, cara. Tesla é praticamente a origem de toda essa história fantástica foi com ele, né? Primeiro grande hacker, né? Ah, com certeza. uma coisa que eu acho interessante na trajetória do Tesla é que eu acho que o cara era meio fascinado por raios, cara. Tudo dele tinha que ter uma coisa de raio no meio, né? Ele tinha um raio pra tudo, na realidade. É, devia ter um martelo de Odin no apartamento dele. Bom, nos Estados Unidos, né, à beira da guerra lá, lutando e tal, aí o Tesla pensou, pô, vou ajudar em alguma coisa, né? E ele criou, assim, não é provado isso, mas supostamente ele criou o tal raio da morte. É, o mecanismo por detrás do raio da morte até hoje não é bem compreendido. Ele é aparentemente assim, uma espécie de acelerador de partículas. E se a gente se lembrar, quando é que a gente veio ter um acelerador de partículas? É, recentemente, né? O LHC, na Suíça. É, pra você ver como esse cara tava à frente da sua época, né, cara? É verdade, cara. É, porque pra criar um estrago que dizem que o raio da morte que é capaz de criar, o bicho tinha que ser bem grande, né? Aí, pois é. É aquela coisa que se não existiu, mas que tem a possibilidade de existir, ficou na cabeça de Tesla, porque, como normalmente ele fazia, não escreveu em lugar nenhum. Cara, o meu pai fala uma coisa interessante. O povo aumenta, mas não inventa, cara. Algum fundo de verdade tem nessa história aí. Do raio da morte, né? Com certeza. Mas imagine, se essa ideia tivesse continuado, né? Ia ser uma ameaça, a gente iria ter armas bem fodásticas atualmente, né? Porque nenhuma bomba atômica se compara ao suposto poder do raio da morte. Assim, não se sabe ao certo, né, se esse raio existiu ou não. É, nem se sabe se chegou a construir essa porcaria desse raio. Bom, mas a conta, o boato, né? É o seguinte. Nessa época, um tal de Robert Perry, ele estava fazendo uma tentativa de chegar lá no Polo Norte e visitar o Papai Noel. Mandando uma mensagem com telégrafo, né, o Tesla comunicou ao Robert Perry que ficasse de olho em alguma coisa, se acontecesse alguma coisa lá por perto, que seria o teste que ele ia fazer com o raio. Ele foi se comunicar com carinho de novo, né, e o cara falou que não viu nada. O Tesla acionou o raio, mas não viu nada, nem dava pra ver o raio de tão fino que ele era. Mas aí pensou, falhou. Depois ele soube que na Sibéria aconteceu uma explosão. Pra você ter uma ideia, 500 mil acres quadrados de terra foram destruídos. Caramba. O equivalente a 15 megatons de TNT. Essa explosão é considerada a maior explosão da história. Nem explosões termonucleares chegam ao ponto de ultrapassar essa explosão aí. Mas o comprovado não comprovado é o raio da morte, mas essa explosão foi documentada. Cara, mas uma coruja foi desintegrada. Desintegrada. Pô, se desintegrava a coruja, o raio dava pra desfiar frango, né? Cara, eu tô me assustando, eu me assusto com o nível de detalhes dessa pauta. A gente tá passando rápido aqui pra não ficar muito cansativo, mas é tão detalhado que a gente acha que é mentira, cara. É verdade. Mas ó, essa explosão que teve na Sibéria é muito bem detalhado, se não me engano tem fotos, a gente pesquisa e coloca as fotos no post, tem muito detalhe sobre o que aconteceu e a dimensão do que foi. E assim, não tem ideias concebíveis sobre o que tenha sido, não tem como comprovar o que aconteceu. Aliás, eu vi na Wikipédia, tem um verbete que mostra teorias do que poderia ter acontecido lá, e uma das teorias é o raio da morte do Tesla. Vendo o poder destrutivo, né, suposto poder destrutivo do raio da morte, o Tesla resolveu acabar com essa história, guardar tudo e fazer outras coisas aí. Também fez outra tentativa de ajudar os Estados Unidos, né, em 1917. Ele apresentou uma estação emissora que emitia ondas exploratórias de energia, ou seja, que permitia que as pessoas que estavam operando essa emissora determinasse onde os veículos inimigos estavam. Ah, o Departamento de Guerra riu da cara dele, né? História do raio, explorador. Raio localizador? Pois é, essa coisa. Mas, personal, rádio, localizei, tá baixado. Justamente o que eu ia falar. O Tesla, ele não tinha visão de mercado, cara. Ele não tinha visão de mercado. Ah, porque aqui eu tenho uma estação emissora de ondas exploratórias. Cara, isso não vende. Aí, uma guerra depois, na Segunda Guerra Mundial, um cara aparece e fala, olha só, eu tenho um radar pra você. Aí o pessoal achou um nome bonito. É porque o Tesla tinha que ter chegado pro general, sei lá quem que fosse, e falar assim... Ei, amigo, você não aguenta mais não saber onde o seu inimigo está, não é mesmo? Não aguenta mais ser surpreendido pelo seu rival, não é mesmo? Seus problemas acabaram. Chegou o raio explorador Nikola Tesla. Tem que ter mais, cara. Tem que ter mais. Não é só chegar assim. Dolls. I like them Spanish dolls. I like them Italian dolls. I like the French dolls. Isso é que a gente citou aqui, foram os grandes feitos, mas no meio do caminho foi aparecendo outras coisas bizarras também que Tesla fez. Uma delas foi o seguinte: ele foi testar um invento dele, e quando ele foi começar a testar o invento, ele ligou um oscilador. Ele percebeu que o espelho deu uma vibradinha. Logo bate a polícia na porta e fala que a cidade estava inteira tremendo, cara. Mas como é que o cara chega e fala, ó, a cidade está tremendo, para. Não, a cidade tá tremendo. Puta que pariu, foi aquele cara de novo. Só pode ser o Tesla. Só pode ser o Tesla. Inventou personal terremoto. Aniquilator. Cara, eu vou ter que falar uma coisa aqui, cara. Eu não queria falar, mas eu vou ter que falar, cara. Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Eu gostava de ficar inventando coisa assim, né, cara? E uma vez eu consegui, tipo assim, dá um pico de energia no quarteirão inteiro, cara. E aí toda vez que caía energia, o pai do amigo meu falava assim: "Ih, é o Charles de novo, cara." Uma vez, quando eu era pequeno lá em Recife, eu joguei uma bola no transformador, faltou energia na rua inteira. Eu ganhei, o meu foi o quarteirão. Outra coisa que o Tesla fez, ele começou a fazer terapia com energia, cara. É, companhia eletroterapêutica Tesla. Seria a terapia de choque, não? Ele usava essa empresa, eles falavam que tinha fim terapêutico, que rejuvenescia, que ele usava para desestressar, para poder trabalhar e tudo mais. Um amigo dele foi fazer uma terapia, testar a máquina, e falou que estava aproveitando muita experiência, até que as vibrações lhe causaram diarreia espontânea. Coisa agradável. Meu Deus. Então, ou seja, o Tesla fez uma cagada, né, cara? Eu sou empregado, sou amigo. Ai. Não, e a parte mais tosca da história toda é que essa empresa de terapia elétrica foi a única que teve sucesso comercial. Olha isso, cara. Mas galera, provavelmente a invenção mais bizarra dele e estranhamente ainda é hoje muito respeitada por alguns cientistas que acompanharam o trabalho, que estudaram a carreira dele, foi o fotografador de pensamentos. Ele relacionou todo o pensamento, toda a mente humana a uma imagem correspondente na retina. Uma informação elétrica, assim mesmo, que passa pela transmissão neural, uma viagem, cara, e isso era gravado numa máquina, como um radar, e tinha certos padrões visuais na tela que a pessoa podia identificar como sendo reações de tristeza, de alegria e tudo mais. E esse lance de fotografar, de ser uma coisa que está ligada à retina. Atualmente a série Fringe, ela explora muito isso, em que pessoas mortas podem servir como um projetor de imagens do tipo da última visão que ela teve antes de morrer e até mesmo de pensamentos que podem ser explorados através da eletricidade. A imagem bem simbólica da Fringe é justamente a detetive entrando num tanque de água e recebendo impulsos elétricos ligados ao morto, cara. Muito interessante. Pra quem tá gostando do assunto, assim, dessa ciência fantástica, dessa coisa dessa coisa sem limites, Fringe trata desse tipo de ciência. E tem, como tu falasse, o Fringe tem a ver mais uma vez com Lost. Sim, é. Fringe é do mesmo criador de Lost, que também usa esse lance de magnetismo ligado à mente das pessoas e tudo mais. E Tesla nos deu bastante assunto pra gente se inspirar aí pro futuro, né? Pois é, e não só direcionado só a essa área de energia, né? Porque uma máquina dessa seria muito útil pra psicanálise. Sim, ah, verdade, com certeza. Ah, mas isso aí é uma aplicação tosca da coisa. Melhor, cara, a melhor aplicação dessa máquina fotografadora de pensamento foi a que o Jim Carrey fez no Batman e Robin, cara. Com certeza. Aí, o que é que a gente ia detectar? Quem seria o Capitão Óbvio? Quem seria o Capitão Necrófilo, sei lá. Não, daria pra saber se o Batman e o Robin realmente são gays também, né? Ai, mas tem alguma dúvida disso? Que Mário Abad não nos escute. É verdade. Não, mas o próprio já confirmou isso. Como é que a gente chegou a esse ponto, né? Quantos ouvintes não sabem nem quem foi o Tesla? Em 7 de janeiro, lá em 1943, Nikola Tesla morreu em Nova York, aos 87 anos. Ele estava quebrado, vivendo num hotel, em uma sala que dividia com um bando de pássaros, que ele considerava os pássaros como amiguinhos dele. Daí começou a loucura, né? Eram pombos. Exato, pombos. Inclusive, uma das pombas, não no mau sentido, ele considerava como sendo sua mulher. No mau sentido, como assim? Vem cá, tem o pior sentido do que o cara ficar conversando com a ave e ainda considerar o filho da esposa. Filia. Ai, ai. Não, como é que e pegar na mão dos outros nada, né? Não, pegar na mão dos outros é nojento. Mas é uma pena que uma das maiores mentes da humanidade tenha terminado assim, né? Todas as empresas que ele construiu, que ele ajudou a fundar, deram as costas e praticamente ele morreu, não na miséria, né? Porque, enfim, estava em um hotel, mas totalmente esquecido, né? Comparado à riqueza que ele podia ter tido, né? É. Em menos de 10 anos depois. Eu acho que não, ele estava literalmente quebrado. É verdade. E assim, a gente comentou que quem vence é quem conta a história. Nesse período de reclusão que ele estava, né? Sem uma carreira firmada, sem nenhuma história. Chegaram até a fazer vilões em HQs com o nome dele. Tem um herói, um vilão elétrico que se chamava Tesla, um vilão do Superman. O cara tava fodido e os caras ainda esquartejavam. É verdade. Como é que um cara desse chega numa situação dessa, né? As teorias são várias, mas a que mais é aceita é que ele não era um bom empresário. Ele não tinha espírito empreendedor. Várias ideias, como a corrente alternada, que se ele tivesse continuado o contrato com o Westinghouse, ele podia estar vivendo na manha, né? Com tudo o que ele quisesse. Cara, eu já tenho uma teoria diferente, cara, de todas. É porque é o seguinte, assim, eu faço muito a comparação do Tesla, não no sentido de invenções e tudo, mas no sentido, assim, no sentido psicológico, assim, ele tem muito a ver com o Santos Dumont, cara. E alguns inventores aí, porque tipo assim, me parece que os grandes gênios, eles passam muitos momentos de devaneios, assim, de como é que fala? Num momento eles estão lúcidos e em outro momento eles estão completamente loucos, entendeu? Então eu acho assim, que uma coisa que afetou muito o Tesla foi essa questão dele viajar muito na maionese com algumas coisas assim, ou não, né? Mas que de certa forma parecia sim para os investidores. Pô, o cara fala uma coisa certa, mas em compensação ele viaja na maionese. O cara é louco, cara. Todo mundo vai achar ele louco. É. E o Santos Dumont, por exemplo, ele começou com os dirigíveis, aí depois evoluiu pros aviões e tal. E num dado momento ele começou a misturar avião com balão, uma coisa totalmente nada a ver, você entendeu? Tipo assim, ele evoluiu e depois regrediu e começou a ficar meio louco. E o Tesla, eu vejo muito disso no Tesla, que com certeza atrapalhou a carreira dele, né? Eu acho que ele estava sendo visto assim como mais louco do que sabe mesmo, sei lá. Mas uma coisa que não ajudou muito o Tesla foi o próprio estado mental dele. A gente já conversou aqui sobre a juventude, né? E uma diferença que eu vejo assim do Santos Dumont, que depois de um tempo ele foi se perdendo o foco, é que hoje muitas pessoas levantam que houve uma conspiração de mercado, uma conspiração do próprio Thomas Edison, ou de empresários que foram levados à falência por conta dos projetos malucos, né, que ele fazia, e pelo próprio governo americano. Assim, tem toda uma crença que acredita que determinadas figuras da sociedade daquela época conspiraram contra a Tesla. Capitalismo venceu. Então, eu acredito que seja o Morgan, porque além de ele ter, né, ficado frustrado por saber que o Tesla tinha intenção de distribuir energia gratuitamente, claro. O que é um absurdo para um capitalista, né, mas porque também ele está envolvido em várias teorias da conspiração que eu tenho lido e que está por aí na internet, que sempre tem o dedo desse cara no meio, assim, naquela época. Então, eu creio que foi isso, sabe? Onde a fumaça, a fogo, né? É, o cara quis, sabe, afundar o cara de vez, assim. Ou não, né? Pois é. Olha, eu tenho outra teoria. Pra mim, foram os marcianos, cara. Os marcianos falam, ih, agora sujou. O Tesla descobriu, vamos ter que acabar com ele de alguma maneira. Vamos fazer ele parecer doido pra todo mundo, porque não pode, não. O que parece, assim, mais razoável que o cara era ruim pra dar nome pros inventos mesmo. Raio da morte. O nome do produto dele. Raio da morte é... Raio da morte. Fotografador mental. A máquina de terremotos e... Alargador de... Oh, não, esse aí não foi ele, não. Como sempre, né, cara? A valorização de um inventor é dada somente depois da morte, né? Pois é. A Corte Suprema, né, dos Estados Unidos declarou como sendo o Tesla o verdadeiro inventor do rádio, e não o Marconi, o desgraçado que tomou as 19 patentes dele. Caraca! Tem um nome mais bonito que o produto. Roubou 19 patentes, cara. Pois é, você não se lembra do cast do rádio? A gente fala... O Marconi foi foda, velho. Hein? O Tucano falando aí que o inventor só recebe o mérito depois que morre, né? Onde tá escrito inventor, leia-se pintor, leia-se compositor. É verdade. Mas considerações finais. E agora a gente... Terminando esse primeiro update, né, histórico, update 16, com a participação de Compulsivo, vamos começar com ele então. Compulsivo, uma conclusão, Tesla para você foi? Para mim ele foi o primeiro hacker de todos. Pablo? Um louco, safado, workaholic. Charles? Cara, eu não vou falar que ele foi meu ídolo, não, cara, mas sei lá, bicho. Cara, eu já falei. Pra mim agora só tem três nomes. É Nikola Tesla, Albert Einstein e Santos Dumont, cara. Acabou, já era. Não, não existe mais outro nome. E Rodrigo Sinistro, autor da pauta desse episódio. Se tiver que fazer uma Mente Brilhante 2, vai ser sobre o Tesla. Bom, agora que nós já limpamos todo o conteúdo de Tesla, a gente pode ligar de volta pro Neto, né? Pra ele não atrapalhar a pauta, né? Agora ele não pode. Ele fala demais, né, cara? Agora ele não pode mais atrapalhar a pauta. Vou só perguntar a conclusão dele. Alô, Neto. Galera! Aí, doutor! E aí, galera, beleza? E aí, rapaz! Opa, Neto! E aí, bora gravar? Bora gravar o fechamento. Hoje eu tô animado, meu amigo. Hoje eu tô. Vamos gravar o fechamento, então, Neto, né? Netão, Netão, Tesla pra você foi... Não, Tesla foi o cara que nasceu aqui em Puxixola, que é a cidade bem pertinho aqui. Governador lá, alguns... Aí começou a trabalhar, fez aquele curso, telecurso Instituto Universal Brasileiro também. Né? Aí o negócio se para, se debandou, né? Agora, Renato, até que só pancada sai do Brasil, do Nordeste, chola, aí que faz sucesso, né? Chola? Chola, hein? Ai, ai. Neto, cara, bicho, Neto, cara, eu não queria te falar não, véio, mas a gente teve que te quicar, véio, da conversa no começo da gravação, porque eu sabia que você, a gente sabia, cara, que você ia vir com essas coisas aí de que o Tesla era paraibano, que não sei o que, cara, a gente teve que quicar, véio, porque senão a gente não sabe gravar. É, mas o cara é paraibano, eu tô dizendo a você, eu vou botar o link no site e você vai ver tudo aí. Agora, não faça mais isso não. Você vai ver comigo, viu? Sério, sério. Senhores passageiros, está começando mais uma leitura de feedbacks. O tema de hoje é Star Wars. Really think we're going to find a pilot here that'll take us to Alderaan? Well, most of the best freighter pilots will be found here. Only watch your step. This place can be a little rough. I'm ready for anything. Estamos aqui de novo, de volta, né, nessa... Novamente, outra vez. Retornamos. Agora mais tranquilos, depois de toda aquela confusão. Eu já estou de saco cheio dessa comida daqui. É, caramba. Depois de tanto pentelho com comida de Chewie, né? Eu não abuso de comer não, que eu vou logo pedir a minha parte aqui. Primeiro vou pedir a velha caninha, né? E aquela carne de sol do sol kryptoniano aí, muito massa. Tá massa, o sol kryptoniano, aquele sol vermelhão e tal, né? Então manda aí. Hoje eu tive um Gary na barriga, cara, por isso eu vou comer só abacaxi klingoniano, cara. Mas eu tive um Gary na barriga feio, o tal do Rubacão. Neto praticamente se abortou. Não, inclusive ele tá correndo risco até, né, do bispo excomungar. Mas é só falar que foi um aborto espontâneo, pô. Não teve culpa. Foi espontâneo, bateu à vontade, saiu correndo espontaneamente. Hoje eu não vou comer nada, cara. Pronto, falei. Cara, eu tô tomando um vinho aqui, velho. Esse vinho só pode ser de outro mundo. Que coisa ruim, cara. Pronto, falou. Pronto, falei. Já vamos lá. Eu acho que alguém... Vamos, Carol, é melhor. É Cantina das Trevas. Cantina da Serra. Ó, só queria falar que foi muito legal o podcast passado, o retorno de vocês, e estamos de vento em polpa, já gravamos 53 episódios, só estamos soltando porque, enfim, temos que tirar férias e falar, eu não sei mais falar, ponta lei. Quero dar de Eduardo Moreira agora, falando legalzinho, ligeirinho. Fígaro, ponta falei. Bom, aqui, ó, Rodrigo Reis, o Milhouse, ele falou que no trabalho dele, ele mexe com programação de equipamentos industriais. E por isso, normalmente, quando ele programa, não tem acesso à máquina. Ele tem que programar, até achar que tá pronto. Ele é justamente aquele cara que fala, tá pronto, só falta testar, né? Mas eu tenho que dizer, meu pai trabalha com isso também. Eu tenho medo do dia que ele fizer um programa pra uma máquina, uma ribitadeira robótica, cara. Já imaginou? Já imaginou essa porcaria cisma de dar rajada de ribite em todo mundo na fábrica? Não, eu até fiz, eu até respondi o comentário dele. Eu coloquei assim, esse ramo é bom, né? Que ele faz um POG na programação e o cara que fabrica as máquinas faz um RTS em base pra, né, afinar o robô. Charles, mas não se preocupe não, caso esse acidente aconteça, porque você sabe que a gente tem os avançadíssimos cientistas da Paraíba, né? Que podem deter qualquer ameaça tecnológica. Os caras estão anos à frente. Ah, daí. Eu vou dizer a você, dá carrinho. Muda aí. Peraí. Eu não fiz meu pedido. O meu pedido de hoje vai ser o de sempre. Ô garçom, ô chefia, não tem. Ó, me manda aquela clássica pizza de atum das estrelas, que eu tenho a mínima curiosidade pra criar uma comida nova. E pra beber, me traz um Guaraná Obi-Wan. Nunca se cara, sabe a radiovisão. Ui! Essas coisas entram no cérebro da pessoa e dava um gueri-gueri, morou. Ai. Cara, eu vou continuar tomando um Cantina das Trevas, um Cantina das Terras aqui. Isso é um vinho de outro planeta, cara. Ah, bom, então o Jiraiya Osama... Jiraiya Sama, né, viu uma foto do gadget dele com a logo do GGH. O gadget dele é um Nokia 5800 do Batman. Tá, tem outro pedaço aqui, ó. Ele é um dos três nerds do threelittlenerds.wordpress.com. Eu tô lendo assim, cara, porque eu tô com inveja do celular dele. Eu tô com inveja do celular dele, cara. Por isso que eu tô lendo assim. Ah, o cara tem Nokia, cara, né, cara? Cara, eu acho que nesse momento o Nokia dele começa a apresentar defeito. O olho grande do Charles está destruindo o Nokia por dentro, cara. E aí, tudo mais ou menos? Celular bonito, né? Dá pra assistir vídeo, né? Eu sempre quis um celular assim. Cara, certeza, esse celular seu, cara, é top. Ainda mais com essa logo do GGH aí, cara, ficou top mesmo o negócio. Beleza, cara. Mas, Jirai, valeu pelo envio da foto e continue enviando seus gadgets aí com a logo do GGH. Ô, garçom, me dá um espeto aí de lava recém-nascida de Hulk. Faz isso, velho. Não, hein? Ainda não, o pessoal tem que mandar agora uma foto. É verdade, é. Num Pocket Mod. É verdade. Ó, vou ler um e-mail aqui do Charles Dalton. Opa. Guris, tá falando contigo, senhor. Guris. Ó, papo do inferno. Vejam se esse site merece ir ao ar no quadro gostoso. Opa, errei de quadro. Vi meu ranking e eu fiquei em primeiro lugar no nível de importância. Será? Pra... Aí ele está mandando o link do Twitch Rank. É um ranqueador de relevâncias do Twitter e tal. Agora, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você, Charles Dalton. O nível do Twitter Rank é o contrário. Não é o primeiro, é o melhor. Na verdade, o 1 é o mais básico. É bom se a sua colocação fosse 3, 4, 5. Então, o número 1 significa que você acabou de criar seu Twitter. Não me apareceu um 0 aqui agora. Quer dizer que... Cara, isso quer dizer se mata, cara. Pronto, falei. Ó, mas se serve de consolo, o meu também é 1. Eu nem vi, eu nem vou ver o meu, não. É 1 também, Thiago, acabei de olhar. Nossa, cara. E agora, como é que vai ser sua vida depois dessa? Cara, minha vida depois dessa, eu nunca mais vou comer pão de queijo. Tô tão preocupado que eu fico. Irmão, o Rodrigo Nish tem um e eu tenho zero. Como é que pode uma porra dessa? Putz, velho, o Rodrigo entrou semana passada. É, filho. Deu tilt nessa porra aqui. Que eu... Tá carrinho não, pai. Pra você ver, né, Pablo? E o Charles Dalto, feliz da vida, que era no primeiro lugar. É. Mas ó, o meu rank é 3, então somem aí o de vocês tudinho que não dá o meu. É, ninguém dá o seu, não. Meu pai. Outro e-mail aqui do Gustavo Steinstein, mas é alguma coisa em alemão. Steinmacher. É mais conhecido como Gustavo Fan na internet. Ou seja, é conhecido, entenda isso como você quiser, né? 12 anos, estudante, Barra Velha, Santa Catarina. É, olá, pessoal do GGH. Meu nome é Gustavo. Eu sou de Barra Velha, de Santa Catarina. Conheci o site por causa da divulgação agressiva do Rodrigo do Quarto Sinistro pelo MSN. Eu não estou sabendo disso. Não estou mandando esse e-mail para elogiar, criticar ou dar sugestões. Até porque, até o momento, ainda não ouvi o que é. Olha pra aquela câmera, você tá na pegadinha do malandro. Só estou mandando um e-mail porque o Rodrigo do Quarto Sinistro mandou eu mandar. Então é isso, tchau. Cara, que merda é essa, velho? Que merda é essa? Não, então quer dizer que é o seguinte, agora a gente pode falar qualquer coisa do Gustavo, o sistema que ele não vai ouvir também, né? É, pois é. Foda-se, então. Cara, que merda de ouvinte você tá atraindo, Rodrigo? Que porra não, é essa? Não, peraí, ouvinte? Quem que falou de ouvinte? Eu não ouvi ainda, né? Ouvinte que não ouviu. E o cara seleciona um e-mail desse pra ser lido, bicho. Reformula a pergunta. Que merda é essa de não ouvinte que vocês estão conseguindo, cara? Ótimo, que porra é that, man? É ótimo. Não é carrinho não, mano. Não, pelo menos você tem um Twitch rank maior do que o do Neto, né? E galera, olha, eu vou citar só mais um comentáriozinho de um paraibano que mandou um recado pra mim. O cara disse, olha, me chamo George, do Geek de Urra, por acaso em uma comunidade falando do Mario Abad. Quando escutei que você, um nerd, geek, como eu, acho que sou também, mora aqui na Paraíba. Minha cabeça explodiu! Até que sim, encontrei alguém que esteja nesse mundo e que more por aqui. Não conheço ninguém por aqui que sabe o que é Twitter, o que é podcast. Palavrão, né? Beleza? Me aderi aí, velho. Abraço, sucesso. O blog é simplesmente foda. Meu irmão, muito massa. Eu encontrei o paraibano no meio da galera. Ô Neto, vê na sua rua que tem internet aí quem é ele. É rapidão.